ました。Controle Sotero Politano, muito boa noite. Web 76747, decolou e está cruzando 2 mil pés. V6747, boa noite. Contato radar, subindo para o 360. Oi, direto líder. Afirmativo, direto líder da presente, Web 76747. Controle, Webjet 747, está cruzando 150. Aguardando transferência para o centro. Aguardando transferência, 6747. 6747, chama o centro Recife no 251, na altera no 3325. Confirmado. 1251-13325. Afirmativo, é 6747. Muito boa noite. Bom voo. Sané 6224, desça para 2000 pés, Jorge Chão 020, livre da restrição em TAP. Reporte o localizador. A 224 está autorizado Duna, mas é que seu rádio foi. Não recebo essa transmissão direito. Salvador, boa noite, o Xaner 6313. Muito boa noite, 6313, Guarulhos, pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga, temos a Bravo. Ok, Guarulhos, 360, pêndulo 10, pêndulo 16, pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Brinde, controle 120, décima 8, transponder 5537, o Oceaner 6313. 6313, autorizado 360 para Guarulhos. Tópico Sulu, 16, Sael, Leda, Brinde, é a saída, 120.8, controle 5537, transponder para o 6313. 537 está transportando órgãos, o 6313? Não, o órgão já desembarcou aqui em Salvador. Muito obrigado. Sente. Salvador, SNR, 6224, mantenha 2000 pés e aposte localizador. Pode ser determinado, localizador, SNR, 6224. É 224 estabilizado? Ainda não, é 224. Gente, é porta estabilizado. Pode dar. Completa a aproximação, torre 1 no 8, decimal 9, 5. Torre Salvador, 1 no 8, decimal 9, 5, Genéia 62, 24. Torre Salvador, Genéia 62, 24. 62, 24, boa noite. Baixou e checou? Baixou, travou, visual cabeça, Genéia 62, 24. Ok, tem livre pouso, cabeça 90, 95, 0 grau, 7, 9, 1020. Salvador, boa noite. 3305, Recife, autorizado, nível 330, pelo 858. Pista na zero, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle 120.8, transponda 5545 da 3305. Correto, chame pronto, 1020, 3305. Torre Salvador, eu vou chamar a 6113 para feedback de acionamento, posição 4. Autorizado, vou chamar a 6313, chame para o táxi. Autorizado, feedback de acionamento, reporta o táxi, vou chamar a 6313. Da Oceanet, solo 54, livre à direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Oceanet 6224. Salvador, letra 5716, descida ao nível 150 na Cidade Maringá. Web 5716, a sua identificação, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, descida 050, identificou Web 5716. Salvador, é 576? 756 para você. Se eu não fosse preciso ao tráfego da senhora, autorizaria pro de SAP. F-796, tá autorizado o VoIP na presente. Muito obrigado, senhora. Autorizado o VoIP, descida 050, é 576. Temos 148 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. Direita até o ponto de espera, reporte pronto, 6313. Desde o táxi, ponto de espera, reporta pronto, Janete 6313. 6224, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6224. Autorizado, 3305, Xantar. espera pronta, Xanero 6313. E a linha e decola 6313, o vento 1,50 graus, 7 nós. A linha e decola 1,0, Xanero 6313.